Caramba Cast, está começando mais um querido sensacional Caramba Cast, isso mesmo galera. Começando aí, quinquagésimo segundo caramba. Isso, 52º caramba galera para todos vocês aí. Beleza, vamos apresentar quem tá aqui conosco hoje. Tutti, se apresenta pra galera. Opa galera. Eu não pensei no desafio, na parada que eu ia falar, então fica um opa galera e adeus. Isso, tá vendo? Eu falei que semana que vem eu ia falar com ele, mas deu na mesma merda. Então. Bom, mas então, Rafa também aqui conosco. É isso aí, galera. Eu já perdi as contas, velho. Muito cash, velho, pra mim, velho. É muito pra minha capacidade mental saber essas coisas de números, velho. Faz churrariz, esse negócio de números comigo, não. Isso, a matemática nós lascando aí desde os inícios do século, viu? Mas, enfim, vamos para as nossas queridas, amadas, deliciosas mensagens. Vamos para aqui. O primeiro comentário foi do Rafael Pedroso Rodrigues, ele falou... É, bota o Ricardo como novo participante do caramba, Brinks. E eu tinha pedido uma sugestão de pessoa pra gente entrevistar aqui no caramba. Ele falou: traz o Obama, Jaime. Ah, tá. Obama, tá aqui, cara. Teve aqui, né? Fácil. Obama, Cinelândia, tamo aí. Já levei o notebook pra gravar com ele lá no teatro. Sim, tentamos entrevistar o Obama, só que ele estava muito ocupado, não deu. Ele falou, bom, agora sobre o assunto, algumas fobias foram citadas no Portal Caramba, E ele falou, eu tecnicamente não tenho nenhuma fobia. Aham, tá. É, sei. Tá. Aí, tecnicamente é aquela parada pra você não falar totalmente. Isso. A história lá do cara que ficou seguindo o Rafael foi muito foda. Dá pra ouvir gente que não tá gravando rindo. Aí não, aí ele falou, opa, aí ele, opa, aí, opa, aí, não, brinco, aí ele, porra, velho. Foi os meus ouvintes da vida real. Isso, aí ele falou, Jaider careca, é nóis, cara, tamo aí, que pariu mesmo. Ele falou, tu te olha suas entradas, vai ficar careca. E falou os galera. Isso. Minha careca já tá seduzindo a galera, mas enfim, continuando. Próximo comentário. O próximo comentário é do João Michael, e dessa vez é Michael, agora eu descobri. Ele falou aqui, fobia é um assunto muito tenso, eu tenho aracnofobia, medo de aranhas, e acrofobia, medo de altura. Mas só imagina uma pessoa que tenha biofobia, medo de viver, e ginofobia, medo de mulheres. É, deve ser foda, cara. Aliás, é Michael igual Michael Jackson e Michael Kyle, então legal, vou te chamar de John Michael toda vez que você comentar. Isso aí, próximo comentário. Do Mark, o cast de fobias foi muito legal. Só um problema, a música do Restart eu tenho medo de receber resposta negativa. Medo de altura, de escada, tem mesmo, só tem um problema. A música do Restart não é um problema. Aí tem medo de receber respostas negativas, de altura, medo de escada, que não é preso no chão. Tá, né? Qual é a escada que é presa no chão? Ou que escada que é flutuante, mas é. Como, por exemplo, aquela escada de subir telhado. Ah, mas entendi. Uma escada de pedreiro. Mas uma fobia que eu nunca teria é de calor e de favela. Também conheço pessoas que têm medo de tomar banho pelo cheiro. Agora desafio, vou falar a fobia de palavras grandes. 3 vezes sem errar. Cast desse estilo são muito bons. Por exemplo, dos datas inúteis, falando uma coisa e comentando sobre ele. A última pergunta no fim foi a Ferdi falando. E umas boas pessoas para convidar é o Origionbauer, @Origionbauer, do Oficial Jew. A gente vai estar colocando o link dele aí, galera. E vocês dão sugestão falando assim, nós queremos ele para gravar o cast com a gente e nós gravaremos, talvez, porque eu particularmente não conheço. Nossa, eu tava olhando aí o canal do YouTube desse cara aí. Tem uns vídeos legais lá, a gente vai estar olhando aí. Mas enfim. Mas vamos um pouco acima também, blogueiros. A gente já entrevista blogueiros, participa com blogueiros. Sei lá, coisa mais além assim. Sejam criativos. O caramba está na mão de vocês aí. Beleza? Bom. Então vamos, depois dos nossos comentários, não se esqueça de comentar, continuar comentando. Beleza? Não se esqueça. É, tem um novo layout aí que eu nem tinha. Layout não, só teria a paradinha de cima. Lá em cima tem como você clicar no envelope vermelho lá em cima. Tem como você comentar também pelo mesmo negocinho. Tem o Twitter, o Orkut, tá mais organizado. Muito massa. Tá mais organizado, digamos assim. Jader é mestre. Eu sou foda, cara. Não, não é assim, Jader. Vamos repetir. Tem que ser humilde, vai. Tá. O Jader é mestre. Que isso, cara? Engano seu. Que isso? Esse Jader? Antes de tudo, modéstia. Sou apenas uma peça do caramba. Sem vocês eu não seria nada. Mas enfim, eu tô aprendendo a ser humilde, mas enfim. Bom, então vamos agora para o nosso querido tema. Nosso querido tema de hoje é o quê? É nerds, isso mesmo. O tema que a gente vinha enrolando há tanto tempo, iremos falar hoje, nerds. O que seria nerds? Nerds, pra mim, é antigamente uma coisa que você era discriminado ser nerd. Ser nerd era tipo uma sociedade secreta. Poucas pessoas eram, porque se você falasse que era, você era discriminado. Hoje não. Hoje ser nerd virou um estilo de vida. Você fala, ah, cara, eu sou nerd, cara, pô. Aí você começa a... Não sei o que lá, pô, caraca, eu também. Antes, cara, sofreram, nerd sofreram pra ser o que eles são hoje. E vocês aí, só porque você diz que é nerd, você acha que tá na moda? Eu acho isso uma merda, mas enfim. Alguma opinião contrária minha aí? Cara, é assim, né? O nerd foi uma parada que, você tem razão, sempre foi discriminado, cara. E tipo, ainda mais antigamente, né? O cara não podia curtir um Atarizinho, não podia curtir um Super Nintendo, que já tava fodido, né, cara? É foda. E hoje a gente tem muito mais opção de nerdice, tá ligado? Porra, cara. Tipo, agora o cara tem computador, iPad, não sei o que lá, essas paradas assim. Então o cara se interessa. E agora tem as diretrizes, né? Tem o geek, tem o gamer, tem o não sei o que lá, tem essas paradas assim, cara, né? A gente tem muita coisa. E o nerd hoje é alvo de marketing, né, velho? Se você for ver o nerd, vou citar aqui um site que eu acho que a maioria da galera que gosta de podcast já viu, que é o Jovem Nerd. E eles têm muito credibilidade no ramo do marketing. Que antigamente ser nerd era você um cara que ficava estudando o dia inteiro sem vida social. Só que hoje em dia mudou. O nerd já não é mais isso. O nerd é um cara que gosta, tem gostos específicos, saca? Virou mais um estilo de vida do que ser inteligente. Porque não necessariamente para você ser nerd, é claro que a maioria dos nerds eles são bem inteligentes. Mas o que conta mais ultimamente não é o se ele gosta de matemática ou de português, mas conta muito mais se ele gosta de Star Wars ou sei lá, ou se curte jogar RPG, do que ele ser um cara, assim, extremamente inteligente, né? Então o modo nerd de ver, assim, ficou bem diferente, principalmente quando o Jovem Nerd começou a, tipo assim, ser engraçado, pá e tal. E usar todas aquelas histórias deles pra contar no Jovem Nerd sem deixar de ser nerd, aí mudou um pouco o conceito. Isso mesmo, foi citado aí. Agora eu quero saber o que esses nerds agora. O que digamos nerd? O cara tem 5 anos, o cara tá se considerando. Não, 5 anos exagerei. Não, em 5 anos, porra. Mas esses pirralhos aí, o que eles têm pra dizer que eles são nerds, assim? Digamos? Não, cara, tipo, a pessoa. Assim, acho que nerd é. Tá. Nerd é tipo por interesse, saca, né? Você não tem que, tipo, passar por um ritual e falar assim, não, agora eu comprei uma placa de vídeo, então eu sou nerd. Não, né, cara? Acho que se a pessoa começa a se interessar por uma parada do mundo nerd, pô, a pessoa se interessa e tal, e aí ela começa a criar uma certa afinidade, começa a gostar mais disso, tipo, sei lá, HQ. Um cara que gosta de HQ não... Tá, ainda mais a parada do rótulo, né? Tipo, a parada do rótulo, porra. Ah, não, não gosto de ser chamado de nerd, porque pra mim nerd não existe. Eu só gosto disso e disso e disso. Cara, eu acho que existe nerd. Isso. Vamos assim, agora digamos exemplos, assim. Um exemplo de um nerd da idade mesozoica é nada mais nada menos que Bill Gates. O cara era um nerd fudido de calça rasgada, uma coisa linda. Sensacional, agora vocês vão ver os nerds de hoje em dia. Nerd, cara, sem sacanagem, nerd, você vê nerd curtindo Restart, cara. Aquelas meninas que olham, às vezes, coisas na internet, elas ficam usando aqueles óculos maravilhosos, até sem lente mesmo, só pra entrar no estilo, digamos, nerd assim da vida. Começa a usar camiseta xadrez e já mistura com coisa colorida. Aí fica aquela farofa. Você já não entende mais o que é. Você não entende mais que merda é essa. Se é nerd, se é colorido, se que diabos onde vê isso. Mas enfim, tá. Cara, não sei pra onde vai esse futuro, mas enfim. Pois é, não, cara. Tipo, é uma junção de tantos estilos que a pessoa acaba sendo denominada hipster. E tipo, porra, um cara. Porque, cara, aí a pessoa gosta, tipo, de uma parada do mundo nerd. Aí a pessoa acaba pegando uma parada mais indie. Aí acaba pegando uma parada um pouco mais popular. E aí junta tudo, você não entende mais o que a pessoa é, então a gente já joga pro departamento de alternativo, né? Agora, por exemplo, um exemplo de nerd pra mim é aquele cara, cabelo baixo, jogado pra trás com aquele pente maravilhoso de mão, segurando um belo livro e com aquela camiseta gola polo. Isso é um exemplo de nerd. Pra mim, na minha opinião, naquela época. Naquela época. Os óculos fundo de garrafa também. O problema é que nerd, tipo, há muito tempo já virou um estereótipo, né, cara? Agora não. Porque, cara, estereótipo de, sei lá, de velho. Estereótipo de velho, você pega, tipo, um cara com um suspensório e uma calça em cima do umbigo. Você sabe que é um estereótipo de velho. Aí agora já criaram também o estereótipo de nerd. Tipo, é um cara do jeito que o Jaider descreveu e tal. E aí, porra, com óculos fundos de garrafa e tal, que se interessa por computador e estudar e tal, essas paradas. É, tipo isso. Eu acho que o negócio é o seguinte, Frota. Não, eu brinco. Eu acho que o estereótipo de nerd já acabou, saca? Não tem aquela parada mais de nerd usa óculos e sei lá. Usa óculos, camiseta polo, que nem falaram. Eu acho que esse estereótipo de blusa polo e óculos acabou, saca? Por exemplo, o que eu considero meu irmão nerd, ele gosta muito de RPG, gosta de Star Wars e tal. Só que ele, por ele gostar muito dessas coisas, ele ainda continua fazendo. Ele faz academia, joga futebol. E aí eu considero ele muito nerd, porque, tipo assim, apesar dele assistir. É, ele gosta de futebol, faz academia, faz um monte de coisa, e ele ainda continua nerd pra mim, saca? Então, por isso que mudou muito o estereótipo do nerd, que antes o nerd era aquele cara que sentava e assistia a aula pra sempre, né? Não, tipo, é a parada o cara é que sentava na frente, e tal, e se você for perguntar pro meu irmão se ele gosta de estudar, ele não gosta de estudar. Mas ele gosta de Star Wars, adora Star Wars, adora jogar RPG... Ele adora várias coisas, saca? Ele gosta muito de ler, um monte de coisa. Então acho que mudou, ficou menos preconceito. Porque essa paradinha de estereótipo de nerd é uma parada mais nossa do que eles mesmos, deles mesmos, né? Não é, agora o nerd deixou de ser um dogma, saca? Agora não é inquestionável você falar, tipo, ah não, nerd tem que ser isso, isso e isso. Nerd, agora são várias coisas, cara. Como pode ser só... uma pontinha de nerd, cara. Tipo, a pessoa não precisa ser completamente devota. Porque nerd tá quase virando uma religião de tanta abrangência que tá tendo ultimamente, né? Porque, porra, agora é a parada, né? Tipo, ela cria blogs e não sei o que lá, e aí, porra... Nerd tá virando, tipo, fazer uma analogia meio estranha aqui, mas, tipo, porra, o cara tá se assumindo nerd. Como um cara se assume homossexual, ele se assume nerd. Com medo da sociedade, mas mesmo assim se assume. Porque, né, rola um certo preconceito, né? As entidades secretas... de antiga. É, não, agora não é saia do armário, né? É saia do quê? Saia do. Da Pokébola. Da Pokébola. Saia da Pokébola, é isso aí. Saia da Pokébola. Pokébola, vai! Então, aí. E eu acho assim que esse estereótipo meio que tá acabando. O nerd tá ficando mais admirado agora, eu acho legal. Pois é, mas aí, tipo, ainda tá sendo uma parada assim, ah não, não sei lá. Tipo, tem uma galera que luta pra que deem valor pros nerds. Tipo, ah não, dê valor pros nerds. Tem aquela música dos seminovos, né? O nerd de hoje, é o cara rico de amanhã, não sei lá. Aí, porra, nego fica promovendo essa música e tal. E, tipo, é pra ser uma parada mais natural, tá ligado? Não é pra ser uma parada tão, meu Deus, nerds, vamos lá! É só mais uma tribo. Eu acho que, tipo, seja uma tribo que até eu faça parte e tal. Tipo, a pessoa não tem que fazer parte de uma só tribo. Exato. Agora, também o que rolava na época era a tal da discriminação, que até... Por exemplo, vocês consideram o garoto Zangief, lá pra quem não viu o vídeo, vai estar o link aí embaixo, um garoto nerd, digamos assim? Cara, ele defende... Eu acho que ele aprendeu aquele golpe só pode ter sido com o Street Fighter, cara. Sim. Acho que aquilo não é um instinto natural do ser humano, cara. Ele tem que ter jogado um pouco pra... Porra... E o cara deve ser muito viciado no Zangief também, né, cara? Pá, desceu, moleque, caralho. O cara tem um estilo de nerd, gordinho, cabelo baixinho assim e tudo mais. E ele também tem um estilo de nerd, porque deu um golpe do Zangief lá que é sensacional. Foi muito louco. Não, mas no caso é porque foi bullying, né? O bicho tava provocando, ele foi lá e apenas se defendeu. Então, agora as pessoas chamam isso de bullying, que não sei o que. Antigamente não tinha essa merda e tinha muito mais discriminação dessas pessoas de nerd, de tudo mais, as escolas, cara. Mas agora tem essa frescura de bullying agora. Não, a galera tá respeitando, aprendendo a respeitar e admirar mais, né? Tipo assim, nerd é nerd e tipo... O que eu gosto muito no nerd é, tipo, jogar RPG, assim, eu sei que não é só nerd que joga RPG, mas eles costumam jogar muito, e, tipo, eu gosto muito de RPG, eu acho uma parada muito bacana desse mundo aí, saca? Tipo, dos filmes que eles gostam e tal, tipo, tem todo um jeito de conversar e tal, não que tenha aquelas características, mas, tipo, são pessoas diferentes, então as pessoas que têm gostos diferentes, às vezes as pessoas características são elas. E o que acontece? Agora, se for ver, tá menos preconceito, saca? Tipo, antes o nerd era o CDF, né? Que na verdade significa cu de ferro. Né? É, era tipo isso. Era o cu de ferro e era sacaneado pra caralho, não sei o que lá. E ele, tipo, pensava, caralho, que cara babaca, tá estudando, não sei o que lá. E o cara pensava, porra, vocês que são babacas, tipo, quero ver na hora do vestibular, não sei lá. E a galera sempre tava essa guerrinha, né? Tipo, cara, não nerd, cara nerd. Antes, tipo, ser nerd era, nossa, nerd é doido que eu sou. E aí o cara chegava em casa e já ligava o seu Super Nintendo no The Legend of Zelda. Era uma coisa linda isso. Nerd joga o World of Warcraft e demais, tudo mais. Jogar RPG também, que eu acho legal, só toma um tempo do caramba, tem que ser um nerd desocupado. Né? Não pode fazer nada, tem que... Ah, não, mas se você reunir um pouquinho... Pô, é muito legal o cara jogar RPG. Não, é massa. Eu acho muito massa. O problema é o tempo que dura isso. Mas enfim, é muito... Eu considero, Jaider, por exemplo, a gente mais nerd, saca? Tipo, nós três. Não que a gente seja um nerdão. Assim, daqueles bem muito nerds. Mas nós somos até bastante, por exemplo. É, a gente faz mais paradas, tipo, Skype e tal. Porque se for perceber, nerd não curte muito sair, tipo, balada. Saca? Tipo, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. A gente prefere, tipo, o quê? Reunir com uma rodinha com os amigos e ficar conversando alguma coisa, jogar um RPG, sei lá, tocar um violão, uma parada mais light, assim. É, sei lá, reunir. Isso aqui é típico de nerd, velho. Reunir 20 amigos numa casa, fazer corujão. É, não, a parada é tipo nerd. Reunir galera pra jogar videogame a noite toda. Isso é de nerd, velho. Não, é verdade, cara. Nerd é uma personalidade muito mais introspectiva, né? A pessoa não é tão... Não, tipo, é óbvio, existe o nerd extrovertido, existe o nerd amigo de todos, mas não é uma parada tipo, vamos sair, vamos beber, não sei o que lá. Isso, tipo, a parada, é raro. A pessoa gosta de uma interação social mais reservada mesmo. Então, e aí, se você for ver, por exemplo, o nerd, ele é muito fã de, por exemplo, HQs e tal. E se você for perceber, um dos grandes assuntos que a gente fala muito de filme, a gente fala muito de HQ. Então você pode ver esse mundo assim, agora, tipo, antigamente era bastava você ter um óculos pra você ser nerd, né? É, mas agora quatro não, horas agora é o um nerd. Agora, bastava você ter óculos pra você ser nerd, agora basta você ter óculos pra ser cego. É um problema. Não, agora o mundo tá um pouco mais mente aberta e também mudando de ideias, né, cara? Tipo, antes, basta você... Porque agora, tipo, as pessoas ainda falam, não, nerd é diferente de CDF, não sei o que lá. Cara, pra mim CDF se extinguiu, literalmente, cara, não existe CDF. Porque CDF basicamente era o estereótipo de nerd, né? O cara estudioso, não sei o que lá, e reservado, que não fala aqui com ninguém. Agora eu não chamo esses caras de estudiosos reservados que não falam com ninguém. Eu chamo esses caras de excluídos que não falam com ninguém. É, mas nem sempre os nerds são estudiosos. Não, é, então, é isso que eu tô falando. Tipo, não tem como você falar também que um nerd é um cara estudioso. O nerd pode ser o cara, tipo, rato de lan house, tá ligado? O cara curte HQ. Ele tem gostos específicos. Não necessariamente, tipo assim, os nerds gostam de alguns assuntos, por exemplo, gostam de história e partes paradas. E, tipo, gosta muito. É, não, ele já... Não que ele goste muito de matemática, acho que não tem nada a ver. Isso, antigamente eu me considerava um nerd, cara, mas agora eu não me considero mais. Mas, tipo, cara, eu tinha um Atari, cara, quem é que tinha um Atari naquela época? É, pessoal, a galera economizava mais pra comprar, sei lá, porra, caramelo, tá ligado? Eu tinha um Atari, eu curtia as coisas da época... Nossa, eu era literalmente um nerd, mas depois eu fui pro lado escroto da vida aí, mas eu larguei um pouco isso, mas eu era praticamente um nerd, tipo, meu Atari querido, que se foi, mas enfim. Não, e a parada é, tipo, tem claro, aquele grande tabu dos nerds, né, que tipo, alguns... Como eles são mais introspectivos, caralho, falei tabu de um jeito tabu dos nerds. Mas beleza. Não, tipo, é, o cara... De um jeito monodestino, né? É, tabu dos nerds. Aí eita, esses tabu. Aí eles têm os problemas pra se comunicar e tal. Aí tem a parada do nerd, tipo, porra, o nerd tem problema de falar com garoto e tal. Ou tem a garota nerd, não sei o que lá. Que, cara, eu acho que, tipo, não é estereótipo, não é preconceito, não é nada disso, cara. Realmente, um cara nerd, tipo, maioria das vezes, um cara mais reservado, assim, ele não consegue, né, tipo, chegar na garota, não sei o que lá. E eu acho que, tipo, isso não é você falar, não, é nerd, não consegue falar com garota, mas é uma parada que acontece, cara. O cara, tipo, ele já se dedica tanto a gostar de HQ, a não sei o que lá, não sei o que lá. Então, de vez em quando, porra, não se preocupa com isso. Realmente não é que ele queira, ou até ele quer, mas ele realmente não... Tem a parada de chegar na garota e tal, e namorar, e sei lá. Por isso, sempre que nego descobre, tipo, que um amigo do círculo social normal e o amigo é nerd, tá namorando, cara, nego fica, caralho, ele, não sei quem lá. Ah, pô, não acreditava, não sabia que ele ia começar a namorar, tá ligado? Que é uma parada realmente, não é preconceito, não sei, não é nada disso, é tabu. É só um tabu dos nerds. Exatamente. Mas enfim, que mais? É, também tem a parada agora que tá tendo tanto espaço pra nerd que, porra, o Chuck Lorre, criador do Two and a Half Men, também criou em 2007, criou a série The Big Bang Theory, que nada mostra mais do que o mundo nerd, cara, ao total. Porra, The Big Bang Theory foi a série daqueles quatro simpáticos nerds e a sua nova vizinha Penny, é que ficou lidando com certas situações, tipo, de um tanto de mundo nerd quanto não nerd, sabe? Tipo, porra, eles têm, sei lá, cara, o Leonard é afim da Penny e tal, e aí ele tenta chegar nela. É tipo exemplo do que eu tô tentando falar, cara. Tipo, o nerd ele já tem certos problemas. Até porque, cara, é uma parada recorrente, tipo, bem antiga, saca? A pessoa já sofreu um preconceito, então ela se sente meio rebaixada de vez em quando. Não tô falando tudo nerd, mas quem tem problema em falar com garota e tal é porque já tem isso, né? Tipo, uma certa segurança e tal. Mas será que eu vou ser legal pra ela com meu PS3? Isso. O que tem também é de nerd, é, não tem nem é antes-nerd, pós-nerd, pré-nerd. É da época de, por exemplo, dos anos 80, assim, final dos anos 80 pra final dos anos 90, assim. E pegou essa boa parte, assim. Que são os que estão agora, os que estão mais ou menos na idade jovem, assim, digamos. Que é essa parte do nerd. Tipo, não, pô, os nerds eram, antigamente, nerd era Isaac Newton, Rutherford. Não, eu estou falando. Nossa, essa galera. Eu estou falando primórdio das cavernas do nerd. Porra, então. Estou falando nerds, digamos assim. Não, tô ligado, só uma analogia, né? Tipo, os nerds de antigamente, a galera que tava fazendo sucesso, né, gente? Isso, mas não tem nem pré-nerd ou pós-nerd. Tipo, nerd, a época do nerd que estamos vivendo agora. Porque os nerds daquela época estão na juventude de hoje em dia. Ou seja, está tudo mais... Está mais aberto pro povo. Está aí, na cara, pros jovens. É, não, agora tá... Porque, tipo, e ainda existem também os nerds enrustidos, né, cara? Até hoje, já existe tem tempo. Eu tô falando, cara, a analogia de homossexualidade nerd é muito grande. Não que eu esteja chamando os nerds de homossexuais, minha gente. Por mais que existam os dois. Yeah. Igual tu te falou, tá falando do The Big Bang Theory, né? Ali realmente mostra muito. Você pode ver que por mais que eles sejam muito inteligentes e tal, eles não ficam estudando o tempo todo, por mais que eles tenham os projetos de estudo deles. Mas ele, o que eles gostam mais de fazer, por exemplo, é jogar videogame, comprar pizza pra comer com os amigos, e quando eles vão falar com a mulher, eles sempre se dão mal, entendeu? Isso é o nerd. Pois é, cara, tipo, e ainda mais, cara, nerd. De vez em quando, porra, é, a parada é que, cara, o nerd é por interesse, como eu já disse, né? Então, cara, porra, não tem essa parada, tipo, você nasce nerd. A pessoa pode, tipo, até os 18 anos dela nunca se interessar por uma HQ, por um seriado, por um jogo. E aí simplesmente surta nela e ela começa a gostar, então. Porque nerd, cara, não é uma parada definida na genética, né, cara? É uma parada, tipo, tribo, interesse e tal. Então, seja nerd você também, meu amigo. Exatamente. Mas não seja os nerds agora, pelo amor de Deus, não faça isso. Não seja um nerd colorido, não seja um nerd indie. Sério, eu odeio gente que tenta ser indie, na moral, ainda mais quando é nerd. Isso, ainda mais aqueles que usam óculos de grau, é. Mas que não tem lente, uma coisa sensacional. É, não, Wayfarer sem lente, porra! O que você tá fazendo com a sua vida? Toma banho de chuva e entra numa coisa linda. Mas enfim, poupe dos detalhes. Tem nada a ver usar óculos e ser nerd também. Tem uma coisa que vamos deixar bem claro aqui. É. Eu tô falando dos nerds de agora. Que tipo, óculos é como se fosse, digamos, é um estilo, assim, digamos. Virou o estilo, os nerds de hoje. É, tipo, agora antes de usar óculos, meu Deus, vou parecer nerd. Agora usar óculos, pô, vou parecer nerd, mas estiloso. É. Nem se a lente vai me prejudicar, então é só tirar ela que vai ficar tudo legal. Cara, eu não entendo essas pessoas que, porra, querem porque querem usar Wayfarer sem lente. Wayfarer, não tem que nem usar Wayfarer, pra falar a verdade. Você tem que comprar um óculos de verdade. Não compra Wayfarer, sabota a Ray-Ban. Isso. Bom, mas enfim, mais algum aí? Agora a parada, tipo, acho que é a que eu mais me encaixo, cara, porque por mais que eu seja fã de série, fã de HQ, fã de não sei o que lá, eu sou também muito, mas muito fã de jogos, cara. Eu tenho, tipo, eu sou completamente gamer. Eu jogo. Tá, não jogo as novas tendências, porque meu computador agora não suporta mais, ele tá meio desatualizado. Mas porra, cara, sendo um jogo meio atual e dando pra jogar, eu tô jogando, meu amigo. Eu acho isso muito interessante, cara, porque, cara. Tipo, posso parecer, agora eu desci o espírito nerd total aqui, mas beleza. Tipo, eu acho que o jogo é uma parada muito interessante porque ele tem todo um enredo e não sei o que lá, e ainda te diverte de um modo meio que contínuo e a longo prazo, sabe? Tipo, porra, eu já fiquei 12 horas, não seguidas, obviamente, mas o jogo marcou como 12 horas jogando o jogo. Não, pra zerar Kingdom Hearts de PlayStation 2, o jogo da que mistura Final Fantasy com Disney e tal. Contou ao todo 43 horas, meu amigo. 43. Praticamente, se eu jogasse direto, seriam 2 dias, cara. Então, eu me interesso muito por jogos. Eu acho que gamer é uma... um subnível de nerd. Não subnível, né? Uma classe de nerd muito importante, cara. De verdade. Porra, mas agora foda mesmo. Foda mesmo. Uma parada que irrita os nerds. Não são as pessoas à sua volta, né? São os noobs, cara. Eu já fui um noob de jogos, uma coisa linda, mas eu sou também. Alguns jogos eu admito que eu sou. Tem alguns jogos que eu sou uma merda e me chamo de noob. Eu não sei porquê, mas. Tem o noob que não sabe de nada e o noob que sabe demais. Coisa, eu tô. Sério, eu entro em alguns jogos aí que, como eu vou aprendendo lá, pego algumas coisas, a galera tá chamando o cara que sabe demais de noob também, eu não tô entendendo mais nada, né? Não, a parada é foda também, né? Porque, cara, tipo num MMORPG, né? Que você tem que evoluir, não sei o que lá. Se o cara é fraco, mais fraco que você, é fraco demais, ele é noob. E se ele é muito mais forte que você, ele é sem vida. Aí você tá nesse meio termo, sabe? Você não tem pra onde ir. A vida também que é um noob. Não, o problema é que noob, cara, no literal é noob, né? O novato, não sei o que lá. Mas aí, porra, em vez de nego chegar e falar filha da puta, nego fala noob, que acha que vai ter o mesmo impacto. Mas na verdade, cara, se você me chamar de noob num jogo que eu comecei a jogar, cara, você não tá me ofendendo. Você simplesmente tá falando que eu realmente sou. Que eu sim sou um novato nesse jogo. Então, cara, não dá muito pra tipo, pô, você não pode ficar falando noob pra qualquer um, tá ligado? Não, pra um adendo, né, noob é um estágio passageiro, ou não, que é quando a pessoa começa a jogar o jogo, assim que ela deixa de ser tão desentendida no jogo, ela deixa de ser noob. Que mais? É, séries e filmes nerds, tipo Battlestar Galactica, Babylon, tem, porra, tem Star Wars, Star Trek, aí, porra, tem, caraca, tem Stargate, SG-1, Stargate, Atlantis. Mochileiro das Galáxias. O Guia do Mochileiro, caraca, uma clássica série de livros, cara. Porra, parada da toalha, moleque, que a toalha vai te proteger de tudo. 25 de maio, gente, daqui a dois... Dia 25 de maio, saiam com suas toalhas, em homenagem ao Guia do Mochileiro das Galáxias, ok? Caraca, agora é nesse cast que a gente começa a se tocar mais, que a gente é mais nerd do que a gente pensa, cara. Eu tava vendo aqui coisas de nerd, eu fui me lembrando aqui, cara. Putz, cara, quem usou o IRC, cara? Eu usei a merda do IRC. Mirk, moleque. Mirk. Merda. Merda mesmo. Tibia, moleque, nunca joguei Tibia, ainda bem. Eu já joguei Tibia, me arrependo profundamente, mas nunca fui viciado em Tibia, gente. Não, eu me arrependo mais ainda, cara, porque, se liga, eu comecei a jogar Tibia, e aí em vez de, tipo, ter uma introdução, bem-vindo ao Tibia, você tem que fazer isso pra atacar, não. Eu nasci no meio da floresta com um monte de coelho andando pra lá e pra cá. Aí, porra, eu tava acostumado com Ragnarok, que era só você clicar no monstro pra matar. E aí eu cliquei no coelho, mas eu só chegava perto do coelho. Aí eu cliquei no coelho de novo, e aí eu continuei seguindo o coelho. E aí eu tava clicando no coelho, eu não atacava, eu falei, porra, que se foda, tá errado. Eu fechei e desisti. Aí eu fui comentar isso com um amigo meu que é aficionado em Tibia. Ele falou, não, mas você tem que segurar Alt e apertar com o botão direito e aí você aperta Shift pra atacar continuamente. Como você queria que eu adivinhasse isso? Porra, Tibia é a coisa mais tosca do mundo, moleque. Quem criou o sprite de Tibia chegou no Paint e começou a desenhar uma parada mó nada a ver. Isso. Eu nunca joguei, ainda bem estou livre dessas enfermidades mundanas. Eu também nunca joguei, o que não significa que você seja nerd por jogar Tibia. Isso, mas são coisas antigas. Não, eu tenho certo. Tenho um mega preconceito com quem joga Tibia. Se você joga Tibia, cara, você não está na minha... Tipo, tem gente que desce na minha... Se você usa Crocs, você não está na minha lista de amigos. Tipo isso, cara. Ó, tipo, tem pessoas que só descem no meu conceito. Tipo, gente que joga lixo na rua. Agora, se você joga Tibia, se você usa Crocs, se você usa a camisa do Che Guevara, cara, você não está no meu conceito. Simplesmente. Agora, Crocs é o pior de todos do Brasil, velho. Cara, por falar em Crocs, eu vi um cara indo pro trabalho hoje usando Crocs, cara, véio. Puta que pariu, não, moleque. Você usa Crocs, sei lá, pra lavar a casa? É, domingo, fim de semana. Você pra usa ler... Crocs pra se aquecer no inverno? Isso. Beleza, você taca fogo no seu Crocs, meu amigo. Deitar na rede pra ver aquele belo jornal com seu Crocs, tudo bem, cara. O Crocs é seu, você faz dele o que você quiser. Mas, pô, sair na rua com... Calça um tênis, filho da puta. Crocs é chinelo, bicho. Mas nem chinelo é, cara. Isso é que é o pior. Cara, duas coisas. Eu odeio sapatênis, Crocs e camisa do Che Guevara, cara. Eu juro, cara. Se você sai na rua com uma camisa do Che Guevara... Camisa Eurotreino, velho. Eurotreino até... Camisa Eurotreino se você usar dentro de casa, de boa. É, agora... Pra ir pra academia, é claro. Agora, tu vai pro shopping com a camisa Eurotreino, filho da puta. Porra, agora, cara, é que eu não entendo pessoas que usam a camisa do Che Guevara, tá ligado? E, cara, se você sai na rua com uma camisa do Che Guevara, é um Crocs, cara. Eu espero que a revolução te dê um tiro no meio da sua testa. Eu juro, cara, eu não tenho piedade com quem usa a camisa do Che Guevara, cara. Eu juro. Não usa, cara. Se você tem uma, rasga agora. Não usa nem em casa. Crocs é tipo uma pantufa, cara. Só serve pra usar dentro de casa. Você não vai sair com pantufa no meio da sua rua, mas enfim. Pois é, cara. Sim. Agora, cara, se você é nerd, você usa Crocs, cara, você não é nerd, porque você está ofendendo os nerds. Porque nenhum nerd se priva em... se limita a usar um Crocs, ok? Isso, exato. Bom, galera, mas vamos terminando o cast por aqui sobre nerds e a sua opinião. A gente falou até um pouco assim sobre os nerds, mas vocês vão falar mais aí nos comentários aí, os costumes nerds, digamos assim. Beleza? Bom, mas vamos então para as nossas queridas conclusões. Por favor, Rafa. Pô, cara, eu acho que eu tenho um pouquinho de nerd também. porque eu gosto de algumas coisas de nerd, de RPG e tal, mas acho que todo mundo tem um pouquinho de nerd, né? Isso é legal, todo mundo tem um pouquinho de nerd, todo mundo gosta de, sei lá, um RPGzinho de vez em quando, RPGzinho, sei lá, uns filmezinhos mais épicos, assim, todo mundo gosta, todo mundo tem um pouquinho de nerd, menos os funkeiros, eu odeio eles, beijos. Os funkeiros usam crocs. Tipo, enfim, e tudo também. Eu descobri nesse cast, cara, que eu sou muito mais nerd do que eu me afirmava. E eu descobri também, cara, que eu tenho um sério ódio por pessoas que usam crocs. Camisa do Che Guevara, camisa do Eurotreino, sapatênis e jogam Tibia. Você faz tudo isso, você não, você aperta no X agora e nunca mais liga o seu computador. Obrigado. Isso. Bom, mas é isso daí, vamos terminando por aqui. Você que foi nerd e gostou do cast, isso relembrou a época daquele barulhinho da internet discada. Isso mesmo. É. Coisa maravilhosa. Comenta então, galera. Comenta, entendeu? O que você achou do cast aí. Ok? É isso daí, vamos terminando o cast por aqui. Sobre nerds. Hasta la vista. Fui! Ai, caramba! E aí, Tuti, de boa, aí, mano? Aí, porra, beleza? Peraí, mano, que tá de blusa do Che Guevara, mano? Não, é que, porra, cara, que tava... Crocs? É que, porra, eu tava com o resto pra... Porra, cara, não, é... Que é isso, mano? Não vai me dizer que tu tá jogando Tibia agora? Level 32.